licença, irmão, uma satisfação. Chegando na simplicidade, bem povão. Né não, quem não é, nem cola. Diz aí, Juninho, então essa é a hora. Soltando pipa, jogando bola, ou na escola. Juninho é Juninho, bem povo, toda hora. Nas ruas de Cotia, chego na picadilha. Eu tô na trilha, assim que é, tô na fita. Sem essa de tamanho, aparência, idade. Me dá o microfone que te mostra a verdade. Não tô levando uma, mas aí me garanto. É, tá duvidando, continua escutando. Aqui não tem estrela, se é o que você pensa. Errou feio, truta, com certeza. Pra mim é diversão, tá no papo com os irmãos. Bem melhor que tá na rua, sempre no Jaguia. No futuro do país, é no meu tamanho. Tá na rua, no relente, sem amor, no abandono. Se é de pequeno que se torna grande. Hoje sou criança, amanhã quero ser homem. Honrar meu nome, minha mãe, meu pai. Ser guerreiro de coragem igual meus ancestrais. Por enquanto só quero ir pra escola, soltar meu pipa e jogar minha bola. Nelo de menor, assim que tem que ser, você ainda é criança e não pode esquecer. Mas espera aí, também vou cantar o meu rap. Juninho, bem povão, representando os pivete. Bem povão, é nóis, é quente. Fiel até a morte, guerreiro vem com a gente. Bem povão, é nóis, é quente. Aqui tem lealdade, aqui tá firme a corrente. Bem povão, bem povão, bem povão. Nós tá fita doidão. Bem povão, bem povão, bem povão. Guerreiros de coragem, é nós, sofredor, nós tá aqui de passagem, disse o poeta dos loucos. Ei doido, ei doido. Tem que haver respeito, senão é nós contra nós. E a vantagem não vejo, lealdade, simplicidade, dignidade. Bem povão, sempre corre lado a lado com a verdade. Cola aqui, ali, sabe entrar e sair. Cai, se levanta, a cara é persistir. Inveja, traição, os covardes não têm honra. Guerreiro de verdade não se esconde atrás da sombra. Honra a palavra e teme o Criador. Se o teste é sofrimento, nós é vencedor. Louvado seja o meu Senhor, várias vezes me livrou. Sempre me guiou, nunca me abandonou. No final vai julgar, bem e mal vai separar. Justiça divina, tarda mais, não vai falhar. Satisfação, dá no sorriso, no abraço amigo. Aí, vem comigo, no caminho eu te explico. Domingão, no peão, vamos lá, na fundão. É lugar, sem palavras, irmão. Irmandade, união, faz a diferença. O sorriso dos humildes é a recompensa. Na leste, oeste, na sul e na norte. A gente pela gente, bem povão, firme e forte. Vou colar na 18, na Dona Efigênia, pra buscar as camisas, já tá no esquema. E só pra lembrar, os loucos tá de volta. Bem povão, hoje sempre pela honra e pela glória. Bem povão, é nóis, é quente. Fiel até a morte, guerreiro vem com a gente. Bem povão, é nóis, é quente. Aqui tem lealdade, aqui tá firme a corrente. Bem povão, bem povão, bem povão. É nóis na fita, doidão. Bem povão, bem povão, bem povão. É nóis na fita, doidão. É nós na cena, é nós firmeza. Se for pelo povão, é sem problema. Passo a passo, devagar nós chega. Tá tudo favorável, com certeza. A pressa é inimiga em qualquer jogada. O bom estrategista avança com calma. Diz aí, nego chique, assim que é. Em busca da vitória, é nós na fé. Final de semana, futebol é de lei. Sete campo, pedreira, ninguém é mais que ninguém. Atlético, SAG, Carioca, Cordeiro, 11 Unidos, Inter, pelo certo, Alvinegro, Santa Amélia, Dragões, Guarani, Represa, Gaviões, Esquadra Azurra, Branca, Pura e Estrela. Salve, salve, os times do gueto. Salve, salve, com todo respeito. Caí, levantei, nunca me entreguei. Devo muito ao guerreiro que na prisão reencontrei. Padrinho, parceiro, Dexter, meu irmão. A chave mestra pra minha evolução. Tudo tem seu tempo, fica firme, doidão. Logo mais o anjo vai ganhar o mundão. E aí, Jurandir, a liberdade vai chegar. Fé em Deus, truta, é só acreditar. povão, quer povão, não abandona o povão. Sai da favela, mas a leva no coração. Momentos bons, lá no litoral, perseguição. Choveu no Pantanal, tristeza e alegria lado a lado se confunde. Na lágrima e sorriso do amor que não se assume, vergonha não tenho. Trago no peito um tic-tac que bate pelo povo do gueto. Bem povão, é nóis. É quente, fiel até a morte, guerreiro vem com a gente. Bem povão, é nóis. É quente, aqui tem lealdade, aqui tá firme a corrente. Bem povão, bem povão, bem povão. É nóis na fita doidão. Bem povão, bem povão, bem povão. É nóis na fita doidão.